4070, confirmo livre pouso. Vem um turno 20 graus, 10 mais. Livre pouso, sou pista no zero, checado, trem checado baixado. Alinhado, 6310. Estou ligado, né, Matheus? 6310. Salvadores de Altar 3398. Autorizado a 750. 3398, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, chegada a Mário. 2000 pés, 1-0, 1-3. Solo Salvador, boa noite, azul 4070, livre. Vai taxiar via Alfa e depois Juliette para a entrada para o pátio 3, ok? Posição 9 do pátio 3 é prevista. Ok, entregue Alfa e Juliette, previsto pátio 3, azul 4070. É 310, livre decolar, 120 graus, 129. Já decolagem, é 310. Lá no localizador, gol 9278. Gol 9278, completa, chame a torre, 1-1-8-9-5. 295, gol 2-7-8. Salvador, muito boa noite, gol 928, passando próximo ao externo, baixa travada. 79278, livre pouso, pista 10, 120 graus, 109. Livre pouso, gol 9278. só para confirmar, está livre de ingresso na Juliette, para Azul 470? Afirmo. Pode chamar o controle, ou chamei a 310. Ativo, decolou aos 50, controle 1198. Obrigado. Zero graus, 10 mais. Taxa travada. Controle Salvador Ocean 6310 na PUCA. Ocean 6310, contato radar, sou para o nível de voo 350, saída PUCA. 35 na PUCA. Controle, pode voar na proa de Aru, o 6310. Guarde na Zero. 6310. Recife solicitou que seu voto está pro do Romeu Fox 08. É melhor ainda. Fox 08, obrigado. 9278. Seu solo aos 48, livre direito, 219 só. 119, 9. 378 Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. São 3398, reautorizado até 3 mil pés. Até 3 mil pés. 3398. Tan 3398, vem para comparar sequenciamento, curva esquerda, pro 020, limitado pelo localizador. Reduza para 172. Esquerda 020, limite ao log, reduzindo. Tan 3398. Puxando a 6310, chama Centro Recife, frequência 126.85. 2685, obrigado. Para o curso localizador, curva à direita, pro 035. Ponto estabilizado, aguardando descida para 2.3. Direita 035, aguarda para 2.3. Na 3398, para 2 no pé, você pode estabilizar. Tá, 3398, chamará estabilizado. Europa 083, we are on the localizer, 10 miles. Europa 083, and tower 118.95. 118.95, I want to check. Europa 083, can 81013 report to land again down rockets? 1013, call you landing gear. 083, 6 miles with the gear down. Apogee 83, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Clear to land 10, robot 083. Novo Salvador, turn 3305, take da informação Quebec 330 para Recife. 3305, prepare Puka, transição Caju, Quebec correto, aguarde cópia. Puka, transição Caju, aguarda cópia, 3305. Três, nove, oito, chame a torre, 1895. 398 em 1895. Afirmativo, torre. Obrigado. Resseltan, 3398, passando Índia Sierra. TAM 3398, muito boa noite, ajuste no 0, no 3, reposta baixado, travado, aguardando pista livre. Já está baixado, travado, só está travado, só aguardo a pista, então. TAM 3305, pronto, cópia. Pronto, pronto, pronto, pronto. TAM 3305, autorizado para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via Peruísque 58, nível de voo 330. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Caju, controle 119 decimal 8, aciona 5532, TAM 3305. 3305, autorizado, Recife, via Peruísque 58, no 330. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puka, transição Caju. Controle 119.80, transponder 5532. 5532, cotejamento correto. TAM 3305, portão 5, chame pronto para o push para acionamento. Chamará 3305. Ground, good evening, Europa 083, clear of runway 10. Good evening, Europa 083, clear taxi via Alpha and Juliet to gate 10, Europa 083. Alpha, Juliet, gate 10, Europa 083. Tutano 3398, sala 07, livre direito, chama a sala em 121 no 219. 0729. Salvador, muito boa noite, Adam 3398, lembrando a sua escuta. Boa noite, Adam 3398, táxi via Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, importar para ingresso na Juliette, 3398. Solo 3305 para pushback acionamento na 05. Trocado, 3305 aguarde aproximadamente 2 minutos para o seu push. Aguarda 2 minutos, 3305. 3398, agilizando na medida possível, autorizado ingresso Juliette, portão 62-3398. Sim, a gente vai agilizar Juliette, 62-3398. 3305 foi autorizado passar a cauda, um airbus da companhia em direção ao portão 62. Após a passagem do mesmo, em coordenação com a equipe de solo, você tem livre pushback acionamento, chama transportar que você dando 3305. Sim, é que após a passagem da aeronave que foi pro 06, está autorizado o pushback acionamento em coordenação com a equipe de solo. Só confirmando, qual que é o tipo de equipamento? É um Alfa 319 da companhia. Alfa 319 da companhia, ciente, 3305. Controle Salvador, uma boa noite, Jotan 3178, transfere ciente da informação, Quebec. Jotan 3178, essa identificação autorizada a chegada a Mário, espera 2 mil pés, ajuste no 013. 2 mil pés, estou no 013, Jotan 3178. Solo Salvador, 3305, pronto para táxi 125 a bordo, 4 horas e 15, alternando na salva. Copiado 3305, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera pista no zero, ajuste 1013, ajuste padrão. No ponto de espera da pista no zero, chame torre na frequência 118.95.3305, tem um bom voo. Gente, autorizado pátio, pátio Índia, ponto de espera 10, torre 118.95, ajuste ao padrão, 3305, boa noite. Salvador, Oceano 313, autorização Guarulhos. Oceano 313, boa noite. Informação em curso é Quebec. Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Siga, por favor. Tá. Oceano 313, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Aper Zulu 16, correção. Aper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, nível de voo 360, controle 119.8, aciona 5522, ou chegar 6313. Cruz do Guarulhos, 360, pesou 116, PHG, 13, ponto fiscal. Decolando a 10, curva à direita, Dael, Leda, Bridge, 19.8522. Protegimento correto, chame 313, no portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Salvador, tá 3178, possibilidade de voar direto, Duna? Oi, direto, Duna, tá 3178, autorizado final, reporta estabilizado, ajuste no 013. Sim, ativo no 013, direto, Duna, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado, 3178. Decolada 118, chama controle 119.8. 19.8, TAN 3305, boa noite. Controle, boa noite, TAN 3305, decolado, cruza 1.500 pés. TAN 3305, passado radar na decolagem, sou para o nível de voo 330, sai da Pucaru. Pucaru 3305, quando possível, vou direto a Aru. Vou direto Jamu, TAN 3305, aguarda Naru. Direto Jamu, TAN 3305, obrigado. Solo, China 63, com 6, pushback, estacionamento, portão 8. Portão 1. Linha 316, por gentileza, confirme o local do parqueamento. Confirmando, portão 4. Do 4, tem nível de posicionamento, China 63, com 3, 1, 3. Chegada na área, com padrão, China 234. Localizador, Campa Vista 3178. Sinal 3178, completa a torre 118, decimal 95. 118, 95, 3178, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Sinal 3178. Sinal 3178, ajuste no 0, no 3, reporta baixar travado. Baixado e travado, 1,5 do externo, 3178. Gente, então 3178 tem livre pouso, pistão a zero, vento 1,00 graus, 1,00 noite. Livre pouso na 1,00, então 3178. Até bem, que atualização, completa. convenção, autorizada pela ALS, reporte estabilizado, Oceana 6224. Portará a Oceana 6224. Então, 3305, chame agora o centro Recife, 126.85. 2.85-3305, boa noite. 3-1-3-1-3-8, agora 5 horas e 22 da Fernando Galeão. Alô, Genome 313, autorizado táxi à direita, deu ponto de espera para o estreno zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chame a torre na frequência 198.95.6313, tem um bom voo. 13, à direita, no ponto de espera, 118.95, Genome 6393, boa. Salvador, próximo, boa noite, é o Tiro Montanha, vai chamar o Monte. Protocol 09, Skok again, and 4,000 feet, Clemator 013, clear to both arrive. Negative 4,000, Clemator 013, we are to both arrival, FL 019. Salvador, boa noite, Canal 6393, parada próxima 0, igual para a nave central. Canal 6313, após o Airbus estar na curtíssima, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após a aeronave, ele mantém na 1-0, Canal 6313. Então, 3178, Saulo 17, livre direita, e chama Saulo em 121-19. Livre direita, Saulo 219, 3178, boa noite. Saulo, Salvador, boa noite, está 3178. Boa noite, está 3178, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 3178. O CNM 313 está autorizado a decolagem da pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Livre decolagem da pista 1-0, CNM 313. Próxima Juliette, está 3178. 3178, autorizado ingresso na Juliette, curvando à esquerda, pátio 3. Atenta ao sinalizador naquele pátio, até 3178. Afirmativo, ingresso na Juliette, depois de esquerda, pátio 3. Vai observar o sinalizador, 3178. Salvador, boa noite, Oceana 6303. Oceana 6303, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. venho para 310, saída da El Lida Bridge, chamamento 3-3. Localize ao chamamento 3-6224. O chamamento 224 completa, chame a torre 118 decimal 95. 1895, confirma? Afirmativo, 118 95. Obrigado. Torre, boa noite, Oxanaia 224. Oxanaia 224, ajuste no 0 no 3, reporta baixar travado. Botará. Baixou e travou, Oxanaia 6224. Oxanaia 6224, está autorizado o pouso, pista no zero. O vento 1900 graus, 109. Livre pouso, 6224. O 9287 é o solo Salvador? 9287, já tem a sua autorização, Guarulhos 360, informação em curso Alfa, pronto para cópia? Pronto, Salvador. 9287, autorizada para Sierra Bravo Golf Romeo via Abra Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após direto Poços, nível de voo 360, decolando a pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 199 decimal 8, transponder 5544, gol 9287. Cuidado 360, barulho. Resolvo no meio da última vez, direto posto 9, decolou no 0, curva direita, da El Leda, posto 198, quase, 9287. 544, planejamento correto, voo 9287. Portão 9, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Tá pronto já. Bom, 9287. 9 tem nível posicionamento, chame táxi, voo 9287. Solo chinelo 6224 livrou. 6224, táxi via Alfa, chama ingresso na Juliette. Na Alfa, ingresso na Juliette, chama. Quatro, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 6224. Criado 9-4 a bordo, Galeão 3-54, Gol 9-2-8-7, tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste agora no 0 no 3, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre frequência 1-18-95, Gol 9-2-8-7, tem um bom voo. Boa noite, Arthur. Rodão, eu tô Mike Bravo Whisky. Bravo Whisky, prossiga. É o Mike Bravo Whisky na posição 6, solicita autorização para ser rebocado para o pátio 3, posição 2. Muito bem, Bravo, Mike Bravo Whisky, confirma. O senhor está no portão 612 do pátio principal, quer reboque para o pátio 3, correto? Positivo, pátio 3, posição 12, 2 do pátio 3, ok? Gente, do portão 612... do pátio principal para o pátio 3. O senhor está autorizado, mantendo a escuta constante, reporte a término, Mike Bravo Whisky. Ciente, grato, senhor. Boa noite, boa noite. O Gol 9267, muito boa noite. Autorizado a alinhar e decolado, pista no zero. O vento, 1-0 graus, 1-1 na noite. Salvador, FPL 0197, Shelley, Portway, Winston. Airport Gal 019, contact tower 118.95. 118.95, FPL 08019, Deborah. Salvador Tower, muito boa noite, FPL 019. Portal 019, QNH1013, report to the gear down locus. All your gear down, FPL 019. FPL 019, you're down in lock. Portugal 019, wait to land. Gal 019, increase to land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Please land runway 10, FGAL 019. Gal 9287, decolado 245, chama controle 119.8. 198, boa, 9287.